Um jovem de 19 anos de Campo Belo, no sul de Minas Gerais, que confessou ter falsificado histórico escolar para efetuar matrícula em curso de graduação, poderá ter a investigação criminal aberta contra ele arquivada pelo Ministério Público de Minas Gerais. No entanto, isso só vai ocorrer caso ele cumpra uma série de obrigações assumidas no primeiro acordo de não persecução penal firmado pelo Ministério Público. O promotor de justiça Carlos Eduardo Avanzi fala sobre o caso inédito no estado. O investigado, que é primário e de bons antecedentes, confessou circunstanciadamente o crime na presença do seu advogado, em depoimento colhido pelo sistema audiovisual, e se obrigou ao pagamento de 10 salários mínimos em favor do FUNEMP, bem como a prestação de serviços à comunidade pelo período de 16 meses. Não poderá ainda aproveitar as disciplinas já cursadas no outro curso superior, evitando-se, dessa forma, que alfira qualquer vantagem em decorrência do ilícito cometido. O acordo de não persecução penal está previsto em duas resoluções recentemente publicadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. As normas admitem a propositura do acordo ao investigado que cumprir alguns requisitos. O acordo, de inspiração norte-americana, plea bargain, só tem cabimento, dentre outros requisitos, quando ao delito for cominada a pena privativa de liberdade mínima inferior a 4 anos, e o crime não tiver sido praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Exige-se ainda ter havido a confissão formal e circunstanciada do investigado. Incumbirá ao investigado cumprir as condições fixadas pelo Ministério Público por ocasião da celebração do ajuste, como a reparação do dano à vítima, o pagamento de prestação pecuniária, a prestação de serviços à comunidade, dentre outras que sejam compatíveis com o caso concreto. Haverá controle prévio do judiciário acerca da adequação e suficiência dessas condições, bem como após o implemento delas, com a homologação do arquivamento. Em contrapartida, o Ministério Público deixará de oferecer denúncia em desfavor do investigado. Em caso de descumprimento do acordo de não persecução penal pelo agente, caberá ao Ministério Público processá-lo criminalmente. Referido instituto, a exemplo da transação penal e da suspensão condicional do processo, mitiga o princípio da obrigatoriedade e indisponibilidade da ação penal, constituindo importante ferramenta tendente a ofertar à sociedade uma resposta mais célere pelo Estado, assim como desafogar o judiciário. Siga o Ministério Público nas redes sociais, procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.